Religião perfeita existe? O que você acha? Ah, não é para perguntar para você, Bima. Tá bom, só pergunto para os ouvintes. E você? O que você acha? Existe religião perfeita? Esse tema surgiu por causa da postagem que você me passou, Bimala. Ah, é? É então. Ah, você viu e gostou, né? E achou que a gente devia falar sobre isso. Tá bom, a senhora é que manda. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e apanar o rabinho. Eu sou um macaco amestrado. E você é a mestradora? Não, a adestradora. A mestradora. É a adestradora. Vamos dos dois, pronto. Tá bom, vamos ler o post. Se religião quer dizer religar o homem a Deus, três pontinhos, qual é o propósito de tentar ligar o que nunca esteve ligado? Ah, o que nunca esteve desligado? Tá, vou prestar atenção, amigo. É um assunto legal. Vou ler de novo. Se religião quer dizer religar o homem a Deus, três pontinhos, qual é o propósito de tentar ligar o que nunca esteve desligado? Isso me lembra uma coisa que Krishna falou. E o maluco beleza viajou e cantou o seguinte, Bimala. Eu estou em você, mas você não está em mim. Tá, já parei de tentar cantar. Bom, a pergunta é, existe religião perfeita? A resposta é sim, claro. E só uma pessoa perfeita pode fazer uma religião perfeita? Aí você já descarta tudo, né? Então, só uma pessoa perfeita pode fazer uma religião perfeita. Essa pessoa perfeita e completa é Krishna. Não tem outro. Porque todas as outras pessoas têm a tendência a cair. Tá, mas vamos lá. Infelizmente, o que a gente mais vê na internet são pessoas metendo o pau na religião. Eu não tiro totalmente a razão dessas pessoas, porque eles pensam que o que tem por aí é religião. E qualquer pessoa que use um pouquinho da inteligência e pesquisa vai ver que realmente não é uma coisa boa o que tem por aí, não religião. Religião é coisa boa, agora o que tem por aí não. Não, não é uma coisa boa, porque o que tem por aí não é religião, mas sim irreligiões, que na verdade, ao invés de religar as pessoas em Deus, acabam por desligar ou afastar cada vez mais as pessoas de Deus. Vamos fazer igual o Jack Estripador. Vamos por partes, Bimala. Tem nada a ver. Tá bom, Bimala. Puxa vida. Primeira parte. Vamos entender o que é religião. A origem da palavra religião vem da palavra sânscrita Dharma, que comprovadamente existe há mais de 5 mil anos. Não é uma palavra nova, nem uma língua nova. É a mais antiga do mundo, provado que existe há mais de 5 mil anos, como eu já falei antes. Mas essa palavra Dharma, ela existe eternamente, porque essa língua sânscrita é a língua que Deus canta. Essa língua não é falada, ela é cantada. É porque na morada eterna de Deus, cada palavra é um canto, cada passo é uma dança. O que, que é, Bimala? É, lá todas as pessoas são agradáveis. Tá, porque essa língua é cantada e não falada? Ah, porque Deus quer, ué. Ué. Porque sempre é feita a vontade dele, ué. Deus é eterno, sua língua é eterna. E essa palavra Dharma também é eterna. Por que, que eu estou falando tudo isso, Bimala? Porque só quem sabe sânscrito sabe a tradução correta dessa palavra Dharma. Tem pessoas desautorizadas por aí e que não sabem nada sobre Deus. Falam que Dharma em português é boas obras, boas ações. É, cada maluco inventa uma história aí. Não tem nenhum compromisso com a verdade, né? Geralmente são pessoas enfantasmadas. Tá vendo? É por isso que temos que ouvir de pessoas autorizadas, pessoas treinadas, pessoas competentes. Senão nós vamos aprender tudo errado. e vamos nos afastar cada vez mais de Deus. Não estou desviando não do tema religião perfeita. Para entender a religião perfeita ou conhecer a religião perfeita, primeiro temos que saber o que é religião. Então, Dharma, em português, é ocupação. Essa é a tradução correta da palavra Dharma, que também pode ser traduzida como religião, porque a ocupação Dharma do ser humano é servir Deus. Então, pode-se dizer que o Dharma do ser humano, ou a ocupação do ser humano, é servir Deus. Eu estou lembrando aqui uma tradução de Prabhupada, uma tradução que Prabhupada deu para um verso do Gita que usa a palavra Dharma como sendo religião, né? Sarva Dharman Parityaja. Numa aula, Prabhupada fala: abandone todas as patifarias que tem por aí e se renda a Krishna. Tá, no Gita Prabhupada traduziu assim, né? Abandone todas as variedades de religiões e se renda a mim. Eu prefiro a outra tradução. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a Krishna. Tá, já parei. Prabhupada falou, Bimala, só estou repetindo aqui. Então, só para terminar a explicação da palavra Dharma, que em português quer dizer ocupação, podemos dizer que o Dharma da serpente é morder, picar. O Dharma do cão é latir e encher o saco de todo mundo. E por aí vai. Nossa, que parece que eu moro dentro de um canil. E olha que a gente mora aqui no centro, hein? Meio-dia mais ou menos, parece que eu estou dentro de um canil. Várias horas do dia, esses malditos cães do inferno ficam latindo aí. Nossa, gente, como sofrem esses pobres diabos, né? É, se ele tivesse na matilha, na natureza, sofreria menos, né? Tá, já parei de falar. O Dharma, não, toda vez que eu vou caminhar, ou eu tenho que desviar de bosta na calçada, de mijo, de latida. É, quarteirão sim, quarteirão não, tem bosta no chão. Até rimou, quarteirão sim, quarteirão não, tem bosta no chão. E se bobear, pisa nela. Que é, Bima? Você também. Por quê? Ah, porque a pessoa pisa e sai mancando, sai assim. Não, acho que não tem espinho, não. É cada uma, viu? Ai, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Você fala de mim, mas você também, Bimala. É a tampa e a panela, hein? Bom, tá bom. Vamos focar no que está no post. Se religião quer dizer religar o homem a Deus, três pontinhos. Sim, é isso que Dharma quer dizer. A religião verdadeira ou perfeita é aquela que religa o homem a Deus através do serviço prático e amoroso. Isso mesmo. O Hare Krishna está ligado a Deus através desse serviço, assim como o empregado está ligado ao patrão através do serviço. Agora, nas irreligiões, isso não acontece, porque elas não sabem quem é Deus e muito menos como servi-lo na prática. Em outras palavras, as irreligiões não conhecem o patrão, nem onde ele está, e muito menos o local do trabalho, e o que fazer no trabalho, ou como trabalhar para ele, é só descaminhos. Então, essas pessoas estão mais perdidas que cego em tiroteio. Continuando o post, diz que qual é o propósito de tentar ligar o que nunca esteve desligado? Tá vendo, Bimala? As pessoas, sem saberem, acabam falando a verdade. Com certeza, quem falou não sabe o que está falando, não sabe que tudo está ligado a Deus, tudo está vindo de Deus, não existe nada que não seja Deus. Na verdade, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Como nós falamos no começo, né? Deus está em nós, mas nós não estamos em Deus. É, o Raul viajou nessas paradas. Eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a placa de contramão. Eu sou tudo e o nada, guitarra, guitarra, guitarra. Até o nome do livro ele usou. Depois fala que a letra é dele ainda. Tá, sim, senhora. Tá, já parei com a palhaçada. Bom, Deus está ligado em nós, mas 99,99% das pessoas, igual posto de gasolina, 99,99% das pessoas estão dormindo profundamente no colo da bruxa Maia, a bruxa da ilusão, e não tem a mínima consciência de que está ligada em Deus. A prova disso é que ninguém, ou quase ninguém, sabe o que é Deus, sabe quem é o Deus Supremo, que o Deus Supremo é Krishna, e muito menos o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Através das ações das pessoas, nós vemos que ela não tem a mínima consciência de Deus. Então, para que todos revivam essa consciência de Krishna, Krishna manda mestres espirituais direto. É, porque sem um mestre espiritual presente em carne e osso, ninguém vai religar a Deus. E ninguém vai se religar a Deus, e muito menos ter consciência de Deus. A prova disso já falamos aqui. As pessoas falam em Deus, mas servem espíritos e fantasmas. Falam em Deus, mas servem os demônios. Falam em Deus, mas adoram semideuses. Falam em Deus, mas servem os pobres. Falam em Deus, mas ficam adorando o sol, o universo, ah, o sol, porque o universo isso, o universo aquilo, né? A luz, a natureza, as energias, só viagem, as árvores, as pedras, está cheio de gente adorando pedra, árvore, sei lá mais o quê. Cada maluco inventa uma maluquice e sempre aparece doidos que vão acabar seguindo ele. É a maior doideira, Bima. E pior que isso, acham que estão certos e no caminho certo. Afinal, qual é a religião perfeita? Qual é a religião correta? É fácil saber qual é. É, muita gente fala, ah, mas eu não sei em quem acreditar, não sei quem está certo, não sei quem está errado. Vou te ensinar como conhecer. É, então, nós temos que ser exigentes, nós temos que pesquisar, nós temos que testar. Não é desafiar ninguém, é pôr à prova, tá? É teste, é o teste. Então é fácil saber qual é a religião perfeita, qual é a religião certa. E nós devemos conhecer a religião certa. Religião certa e perfeita é aquela que livra todos os seus seguidores dos medos, ansiedades, estresse, depressão, vícios, maus hábitos e etc. Então, se a sua religião te livra de tudo isso, então ela é o Dharma perfeito, a ocupação perfeita, é o verdadeiro Sanatana Dharma. Mas na prática o que a gente vê é que as verdades que tem por aí não livram nem os líderes da depressão, do estresse, da ansiedade e do resto. Imagine livrar os seguidores. Tá, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho. Nesta sexta-feira o jejum deverá ser quebrado das 6h48 às 10h24, tá? Então quebrar o jejum, a parte que eu mais gosto, Bimala, quebrar o jejum. Quebrar o jejum das 6h48 às 10h24. Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Poxa vida, Bimala, aí eu falo demais, né? É, não é fácil não, né? Fazer o quê? Você não deixa falar, né? Então, quando eu começo a falar, eu aproveito, né? Tá bom. Tudo combinado. Então, tá combinado. Quebrar o jejum sexta, ler o Bhagavatam e, se der tempo, ler o livro Krishna. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.

Se você pensa que eu sou capaz de ver sua forma cósmica, ó meu Senhor, ó Senhor de todo o poder místico, então me mostre, por favor, este eu universal. Está dito que não se pode ver, ouvir, compreender, nem perceber o Senhor Supremo Krishna através dos sentidos materiais. Mas, se a pessoa se ocupa no serviço prático, transcendental e amoroso ao Senhor Krishna desde o começo, então ela pode ver o Senhor através da revelação. Deus se revela a nós, não é nós que vamos chegar a Deus, é Deus que vai chegar até nós. Como ele fala no Gita, na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Ele se revela a nós. Mas sem se render a Deus, de acordo com regras e regulações, do jeito que Deus quer, sem fazer serviço prático e amoroso a Deus, ninguém vai ver Deus, ninguém vai entender Deus, não vai entender, porque Krishna é que dá entendimento, ele que dá inteligência, e ele que se revela para nós. Mas ele só vai fazer isso se a gente primeiro se render a ele e fazer serviço prático e amoroso a ele, serviço prático e amoroso a ele com regras e regulações, do jeito que ele quer, do jeito que o seu representante ensina, o mestre espiritual. Então toda entidade viva é apenas uma centelha transcendental, portanto não é possível ver ou compreender o Senhor Supremo. Pessoa limitada, com mente limitada, inteligência limitada, tudo limitado, entender o ilimitado, só se o ilimitado quiser. Arjuna, sendo um devoto, não depende de sua força especulativa, pelo contrário, ele admite suas limitações como uma entidade viva e reconhece a posição inestimável de Krishna. Arjuna pôde compreender que não é possível que uma entidade viva compreenda o infinito ilimitado. Se o infinito se revela, então é possível compreender a natureza do infinito pela graça do infinito. A palavra Jogeshwara é também muito significativa aqui, porque o Senhor Krishna tem poder inconcebível. Se ele quer, ele pode se revelar por sua graça, embora ele seja ilimitado. Por isso, Arjuna suplica pela graça inconcebível de Krishna. Ele não dá ordens a Krishna. Eu desafio Deus, porque Deus tem que ter isso, Deus tem que isso, Deus tem que aquilo, né? As pessoas querem mandar em Deus, querem fazer Deus de empregado, né? Mas a coisa não é bem assim não, né? Krishna não tem obrigação de se revelar a ninguém, a menos que a pessoa se renda completamente em consciência de Krishna e se ocupe no serviço prático e amoroso, prático, transcendental e amoroso a Krishna. Não, é infantilidade, né? Deus não existe. Se ele existisse, ele vinha aqui aparecer para mim. Mas é muita infantilidade, né? Imagina, esse pensamento não funciona nem materialmente falando. Se esse cara é governador, então ele que vem aqui. Ele que vem aqui falar comigo. Mas nem o vereador, se bobear, nem o vereador não vai vir falar com você, se apresentar a você. É os inferiores que buscam os superiores. Imagine, se nem materialmente essa ideia não funciona, imagine transcendentalmente. Se Deus existisse, ele aparecia para mim. Então se o vereador existisse, né, se todos os vereadores aí existissem nessa cidade, eles viriam aqui e se apresentariam para mim. Coitado. De tal modo, não é possível que as pessoas que dependem da força de suas especulações mentais vejam Krishna, tá? Vou repetir. Você fica me apressando, eu erro, Bima. De tal modo, não é possível que as pessoas que dependem da força de suas especulações mentais vejam Krishna. Vai ver nunca, nem em sonho, tá? Porque Deus faz o que Ele quer e não o que você quer. Tá bom, já parei de falar. Todo conhecimento, toda a verdade, todos os detalhes, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está no nosso site, krishnafm.com.br. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link livros grátis, já falei. E agora eu vou falar para quem não quer ler na tela, para quem não quer baixar, tem o segundo link aí, livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei, já aparece a coleção Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, já encomende a sua, comece a sua, depois vem o Shri Chaitanya Charitamrita, volumes 1, 2 e 3, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois vem o Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática pelo devoto puro de Deus, e aí vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí depois de encomendar esse você desce mais, um, dois, três, quatro livros, depois já aparece aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, já encomenda um também, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Tá na sequência do programa? Nossa, bicho. Vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidunoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. O nome do capítulo aí você quer demais. Minha cabecinha de pano, Bima. Instruções de Maharaja Prito. Então paramos aqui. Qualquer rei que não ensine a seus cidadãos sobre os deveres respectivos em termos de classes sociais e transcendentais, mas apenas cobre impostos e taxas diversas deles, sujeita-se a sofrer pelas atividades ímpias realizadas pelos cidadãos. É, meu amigo, quem vota assina uma carta em branco, né? E tem culpa também por tudo que o governante fizer. E o governante também tem culpa porque o líder tem que liderar e liderar de forma correta. Então, quem não faz isso se sujeita a sofrer pelas atividades ímpias realizadas pelos cidadãos. Além desta degradação, o rei também perde sua própria fortuna. Um rei, governante ou presidente não deve somente aproveitar-se da oportunidade de ter ocupado seu posto, mas também desempenhar o seu dever. Ele deve ensinar as pessoas dentro do Estado a como observar as diversas divisões de castas sociais e transcendentais. É o sistema perfeito criado por Deus. Só que tem que usar de forma perfeita, senão não vai dar certo, né? De forma certa, né? Não precisa nem ser perfeito, é só usar de forma correta, né? Se um rei negligencia dá semelhante instruções e simplesmente se contenta em cobrar impostos, então aqueles que compartilham da coleta, a saber, todos os servos do governo e o líder do Estado, são passíveis de compartilhar das atividades ímpias da massa popular. As leis da natureza são muito sutis. Por exemplo, se alguém come num lugar muito pecaminoso, compartilha da reação resultante das atividades pecaminosas ali realizadas. É, meu amigo, está pensando que não tem ninguém no controle, que é tudo de qualquer jeito, tudo por acaso, vai nessa. É próprio do sistema védico, portanto, que um chefe de família convide os sacerdotes brâmanas e os devotos de Deus para comer em sua casa nas realizações de cerimônias. Isto porque os sacerdotes brâmanas e os vaishnavas, os devotos de verdade, os Hare Krishnas de verdade, né? Não aqueles que se fantasiam de devotos nem de devotas. eles podem imunizá-lo de atividades pecaminosas. Você vê um santo, você se purifica. Você vê um demônio, uma pessoa demoníaca, você se contamina. É assim que funciona. É lógico demais, né? Porém, não é dever de sacerdotes brâmanas e devotos de Deus rígidos aceitar convites por toda a parte. Não há, evidentemente, qualquer objeção em participar de banquetes nos quais seja distribuído o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Eu quero morrer disso, Bhima. Quero morrer de Krishna Prasadam. Vou até tomar água aqui. Fala, quem pode manter a mente estável diante de uma bandeja de alimentos que já foram oferecidos a Deus no altar? Fala, quem? Quem? Quem consegue ficar estável? Ai, que saudade de Jagannatha, fazia tempo que eu não lembrava de Jagannatha, a lanchonete lá de Nova Gokula, é claro, né? Ah, também dos servos de Jagannatha lá de Suzano. Prabhu Hanuman, Mãe Thakura. Não, estou lembrando, é dos servos de Jagannatha. O que, que os servos fazem, Bhimala? Servem Jagannatha, né? Então, tá chegando aí, ó, a marra praçada que eles vão mandar para você aí, ó. Tá, existem muitas leis sutis que são praticamente desconhecidas pela população em geral. Mas o movimento para a consciência de Krishna está muito cientificamente distribuindo todo esse conhecimento védico para o benefício da população do mundo. A coisa mais valiosa que existe, né? O conhecimento que pode libertar tudo e todos. E os devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, estão dando de graça esse conhecimento para o mundo inteiro. Se o mundo adotar esse conhecimento, o mundo inteiro ficará são, ficará curado. As pessoas deixarão de ser loucas. É porque, como o Prabhupada explicou, quem não é Hare Krishna de verdade, Hare Krishna consciente de Krishna, é louco. O Prabhupada falou isso, meu irmão, só estou repetindo. Ah, eu assino embaixo. Claro, assino, minha assinatura não vale nada, nem uma tubaína quente, mas eu assino embaixo. Preto, ai, ai, ai. Lembrei da cidade que quer ser tuba, quer ser tubaína, Itaquá quer ser tuba, nossos queridos ouvintes lá, né? Um abração para todos eles lá. Minha assinatura não vale uma tubaína quente, uma simba, é uma maçã, cada cidade, cada estado tem um nome diferente para essa água doce. Preto Maharaja prosseguiu. Portanto, meus queridos cidadãos, para o bem-estar de vosso rei, após sua morte, deveis executar vossos deveres adequadamente em termos de vossas posições de... Calma. De Varna e Ashman, ou seja, das classes sociais e das classes transcendentais. E deveis sempre pensar na suprema personalidade de Deus dentro de vossos corações. Se assim fizerdes, protegereis vossos próprios interesses e concedereis misericórdia a vosso rei no que diz respeito a seu bem-estar após a morte. As palavras Adokshaja Dhyā, significando consciência de Krishna, são muito importantes neste verso. Tanto o rei quanto os cidadãos devem ser conscientes de Krishna. Caso contrário, serão condenados a espécies inferiores de vida após a morte. Aí, tá vendo? Por que que a gente fala? Na verdade, se a gente tem algum mérito aqui na rádio, é que a gente tenta não especular nem um milímetro, né? Então, quando a gente fala que a maioria das pessoas vão nascer em formas de cães, gatos, macacos, porcos e etc., é porque essa informação foi falada pelos mestres espirituais, pelas pessoas santas, e estão nas escrituras autorizadas, como está aqui, ó. Tanto está na escritura autorizada, quanto está sendo falado pelo devoto puro de rei, de Deus. Tá vendo, Bilma? Você faz eu errar tudo aqui, ó. Tanto o rei quanto os cidadãos devem ser conscientes de Krishna. Caso contrário, serão condenados a espécies inferiores de vida após a morte. Então, como a gente diz, 99,99% das pessoas vão perder a forma de vida humana, vão nascer em corpos inferiores, como cães, gatos, porcos, macacos, verme no excremento, cobras. Vixe, cobra? Nossa, que mais... pessoa invejosa nasce cobra, e venenosa ainda, né? Bom, já é uma cobra venenosa em duas patas, depois vai se arrastar no corpo de cobra. As pessoas invejosas, elas nascem também nesses malditos passarinhos aí que ficam ferindo o ouvido da gente. Tem um monte de detalhes, é uma ciência, né? E a gente tem que aprender isso, tem que entender isso, porque senão nós não vamos amar Deus com todo entendimento. Para amar Deus com todo entendimento, a gente tem que conhecer Deus, tem que conhecer os mundos de Deus, as suas leis, sua natureza, conhecer tudo. Senão, como a gente vai amar Deus com todo entendimento se a gente não entende nada de Deus, das leis de Deus, dos mundos de Deus? Não tem jeito, né? Então, tanto o rei quanto os cidadãos devem ser conscientes de Krishna. Caso contrário, serão condenados a espécies inferiores de vida após a morte. Um governo... Vou até printar isso aqui, Bimala. Vou printar isso aqui, porque... Ah, mas onde você leu isso, Nayana? O Nayana leu nos livros de Prabhupada e ouviu nas aulas de Prabhupada, só isso. No Linux é bem mais fácil, né, salvar o print. Tá. Um governo responsável deve ensinar a consciência de Krishna muito vigorosamente para o benefício de todos. Sem consciência de Krishna, nem o Estado, nem os cidadãos do Estado podem ser responsáveis. Por isso, Preto Maharaja pediu especificamente aos cidadãos que agissem em consciência de Krishna. E ele também estava muito ansioso por ensinar-lhes a como tornarem-se conscientes de Krishna. O Bhagavad Gita 9.27 dá um resumo da consciência de Krishna. Prabhupada falou que... Não, é outro verso, Bimo. Tá, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Todo conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples, você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. E o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Quem não quer ler na tela, quem não quer baixar, só tem essa opção aqui, Bimala. Livros de Prabhupada. Então, tá aí. Tá aí a coleção, já cliquei, já abriu, já apareceu. Se você não achar, fale com a gente passa o link para você. Já apareceu aí Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Já encomenda o seu, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler o livro de Krishna antes que não dê mais tempo. Tá vendo? Deu tempo, Bimo. Correria, né? Mas o devoto é assim, ele tá sempre correndo contra o tempo. E se a gente quer ser devoto um dia, a gente tem que correr contra o tempo também. Então vamos lá. Shukadeva Goswami usa duas palavras específicas, Bhaktim e Param. Bhaktim, Param, significa a execução do serviço prático e amoroso a Deus acima do estágio neófito. Aqueles que estão simplesmente atraídos à adoração no templo, mas não conhecem a filosofia de Bhakti, do serviço prático e amoroso a Deus, estão no estágio neófito. Este tipo de serviço prático e amoroso a Deus não é o estágio de perfeição. O estágio de perfeição no serviço prático e amoroso a Deus é completamente livre de toda a contaminação material. O aspecto mais perigoso da contaminação é luxúria ou desejo sexual. Então, o serviço prático e amoroso a Deus é tão potente que quanto mais a pessoa avança nessa linha, mais ela perde sua atração pela vida material. A pessoa que realmente obtém o benefício de ouvir a dança eterna do amor, com certeza alcança a sua posição transcendental. Ela com certeza perde todos os traços de luxúria em seu coração. Vai limpando a mente e o coração, tá vendo? Ouvindo os passatempos eternos de Deus, a gente limpa a mente e o coração. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur destaca que, segundo o Bhagavad Gita, o dia de Brahma e a noite de Brahma são períodos de anos solares extensos em 4 bilhões e 300 milhões de anos multiplicados por 1000. Não, aqui é 4 milhões, não, é 4 bilhões mesmo, é 4 milhões. 4 milhões e 300 mil anos. 12 horas, tá? 12 horas. Aí você vai multiplicar, multiplicados por 1000, você já viu, né? Segundo o Vishwanatha Chakravarti Thakur, a dança eterna do amor foi executada durante o longo período da noite de Brahma. Mas as vaqueirinhas não puderam entender isso. Para satisfazer o desejo delas, Krishna estendeu a noite para cobrir um período de tempo tão grande que nem eu estou sabendo falar direito aqui. Alguém pode perguntar como isso é possível? E Vishwanatha Chakravarti Thakur nos lembra de que Krishna, apesar de preso por uma pequena corda, pôde mostrar para sua mãe o universo inteiro dentro de sua boca. Como isso é possível? A resposta é que ele pode fazer qualquer coisa para o prazer de seus devotos. Similarmente, porque as vaqueirinhas queriam desfrutar Krishna, elas tiveram a oportunidade da associação com ele por um longo período. Isso foi feito de acordo com sua promessa. Quando Krishna roubou a roupa das vaqueirinhas enquanto elas se banhavam no Tirgata, no rio Yamuna, Krishna prometeu satisfazer o desejo delas em alguma noite futura. Em uma noite, portanto, elas desfrutaram a companhia de Krishna como seu esposo amado. Porém, essa noite não foi uma noite ordinária, foi uma noite de Brahma e durou milhões e milhões de anos. É isso aí mesmo que eu falei, 4 bilhões e 300 milhões de anos. Que noite longa, hein? Tudo é possível para Krishna, porque ele é o controlador supremo. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 32 de Krishna, descrição da dança eterna do amor. Capítulo 33. Vidyadhara liberado e o demônio Shankasura morto. Certa vez, os pastores de vacas adultos liderados por Nanda Maharaja desejaram ir a Ambikavana para a realização da cerimônia de Shivaratri. A dança eterna do amor foi realizada durante o outono e depois disso a próxima grande cerimônia é Holi, ou a cerimônia Dolayatra. Entre a cerimônia Dolayatra e a cerimônia da dança da raça, da dança eterna do amor, há uma cerimônia muito importante que se chama Shivaratri, a qual é observada especialmente pelos shivaístas, ou devotos do Senhor Shiva. Entretanto, às vezes, os devotos de Deus também observam essa cerimônia, porque aceitam o Senhor Shiva como o mais exaltado devoto de Deus. Contudo, a função de Shivaratri não é observada muito regularmente pelos devotos de Deus, os Hare Krishnas. Nessas circunstâncias, está afirmado no Shrimad Bhagavatam que os pastores de vacas adultos liderados por Nanda Maharaja desejaram, certa vez, Isso quer dizer que eles não observavam regularmente a função Shivaratri. Porém, certa vez, eles quiseram ir a Ambikavana por curiosidade. Ambikavana está situada em algum lugar na província de Gujarat. É dito que Ambikavana está situada no rio Saraswati. Mesmo assim, não encontramos nenhum rio Saraswati na província de Gujarat. O único rio que há ali é o Savarmati. Na Índia, todos os grandes lugares de peregrinação estão situados em bons rios como o Ganges, Yamuna, Saraswati, Narmada, Godavari, Kaveri e etc. Ambikavana estava situada na beira do Saraswati e todos os pastores de vacas adultos e Nanda Maharaja foram para lá. Eles começaram a adorar a deidade do Senhor Shiva e Ambika com muita devoção. É prática onde quer que haja um templo do Senhor Vishnu, deve haver outro templo de Ambika ou Durga, porque Ambika é a esposa do Senhor Shiva e é a mulher casta mais exaltada. Ela não vive fora da associação com seu esposo. Depois de chegarem a Ambikavana, os pastores de vacas adultos de Vrindavana primeiro se banharam no rio Saraswati. Se alguém vai a qualquer lugar de peregrinação, seu primeiro dever é tomar banho e às vezes raspar a cabeça. Esse é o primeiro serviço. Depois de tomar banho, eles adoraram as formas no altar e depois distribuíram caridade nos locais sagrados. Segundo o sistema védico, caridade é dada aos sacerdotes brâmanas. É dito nas escrituras autorizadas védicas que somente os sacerdotes brâmanas e os renunciados podem aceitar caridade. Os pastores de vacas adultos de Vrindavana deram vacas decoradas com ornamentos de ouro e belos colares de flores. Dá-se caridade aos sacerdotes brâmanas porque não estão dedicados a nenhum trabalho profissional. Considera-se que eles sejam dedicados às ocupações dos sacerdotes brâmanas, como descrito no Bhagavad Gita, a saber. Eles devem ser muito eruditos e devem realizar austeridades e penitências. Não só eles devem ser eruditos, porém eles também devem ensinar aos outros. Onde para? Para aqui, tá. Eles devem ensinar aos outros também. Se encontrarmos uma pessoa que concorda em se tornar discípula de um sacerdote brâmana, ela também terá a chance de se tornar um brâmana, um sacerdote brâmana. O sacerdote brâmana está sempre dedicado à adoração do Senhor Vishnu. Por isso que os sacerdotes brâmanas são elegíveis para aceitar todos os tipos de caridade. Porém, se os sacerdotes brâmanas recebem caridade em excesso, eles têm que distribuí-la para o serviço a Vishnu. Na escritura védica, portanto, recomenda-se que a pessoa deve dar caridade aos sacerdotes brâmanas. E por fazer isso, a pessoa satisfaz Deus, o Senhor Vishnu e todos os semideuses. Os peregrinos tomam banho, adoram a forma de Deus e dão caridade. Também é recomendado que eles jejuem por um dia. Eles devem ir a um lugar de peregrinação e permanecer lá por pelo menos 3 dias. O primeiro dia é passado em jejum. E à noite eles podem beber um pouco de água, porque a água não quebra jejum. Os pastores de vacas adultos, liderados por Nanda Maharaja, passaram aquela noite na margem do rio Saraswati. Pará? Poxa vida. Parou no primeiro dia, Bima. Tá bom. Nossa, que louco, hein? A serpente começou a engolir o pai de Krishna, Nanda Maharaj. Tá, já parei. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site